Penso em você sem saber o porquê. Da seiva da flor, dos frutos do amor, dos tons de nossa cor, da alegria e da dor. Sigo caminhos cheios de espinhos, de vida e de morte, de cabo e de corte. Que falta de sorte, é preciso ser forte para suportar as sobras da vida, a dor da despedida, o barco que vai, a tarde que cai, alguém que sai. Que sai pra louvar quem com a morte vai para um outro lugar, aonde eu só quero chegar quando esse corpo se esgotar. Penso em você sem saber o porquê. Da seiva da flor, dos frutos do amor, dos tons de nossa cor, da alegria e da dor. Sigo caminhos cheios de espinhos, de vida e de morte, de cabo e de corte. Que falta de sorte, é preciso ser forte para suportar as sobras da vida, a dor da despedida, o barco que vai, a tarde que cai, alguém que sai. Que sai pra louvar quem com a morte vai para um outro lugar, aonde eu só quero chegar quando esse corpo se esgotar. Tchabum.